me pegou de mau jeito, mas não foi nada, estancou, já passou, já passou. Se isso lhe dá prazer, me machuquei, sim, supurou, mas afaguei meu peito e aliviou, já falei, já passou. Faz-me rir, ha, ha, ha, você saracoteando daqui pra colar, na barra, na farra, no forró forrado, na praça Mauá, sei lá, no jardim de Alá ou no clube do samba. Faz-me rir, faz-me engasgar, me deixa catatônico com a perna bamba, mas já passou, já passou. Recolha o seu sorriso, meu amor, sua flor. Nem gaste o seu perfume, por favor, que esse filme já passou. E Rádio Livre Capivara, 96.1 FM. Esse é o Desinformando, que já rolou, né? Ele começou a rolar há meia hora, mas aparentemente estava desligado o microfone. E eu estou tão desinformada que eu não percebi, né? Então, tudo bem, a vida é assim, a gente tem que ser forte e superar isso. Hoje é segunda-feira e vamos lá para esse monte de desinformação para aguentar essa grande vida difícil que nós levamos. A minha é fácil, na verdade, né? Mas, no geral, ela não está fácil para ninguém, né? Vamos pensar assim. O Desinformando fala sobre tudo aquilo que você não quer saber, nem precisa saber, mas que é informado mesmo assim. Então nós pegamos os principais sites de informação para ver que raio de informação é essa, né? As pessoas, no geral, se informam pela internet. E elas se informam com o quê? Com coisas incríveis, notícias que realmente fazem você refletir sobre a sua vida, sobre o seu contexto social e político, e pensar a sua ação frente ao mundo. Por exemplo, essa notícia faz a gente pensar sobre o mundo. Automutilação é a principal atração de festival na Tailândia. Esse evento celebra a crença de que a abstinência de carne ajuda seus adeptos a cultivar boa saúde e paz interior. Ok, ausência de carne, isso é uma coisa do festival. Mas, além disso, eles também têm um ritual, um longo ritual, de automutilação. O que eles fazem? Eles vão lá e perfuram os rostos com lâminas, eles perfuram com facas e fazem esse tipo de coisa muito louca. Eles vão andando em brasa ardente, eles se banham com óleo quente. Podia dar uma boa, um samba isso aí, né? Brasa ardente, óleo quente, isso dava um samba. E sobem escadas de mais ou menos 8 metros de altura cobertas de lâminas afiadas. Eles fazem isso porque eles acham que, enfim, um Deus aí vai proteger eles da dor e vai libertar eles para as coisas boas da vida, afastar os maus espíritos, né? Então, lá na Tailândia, você quer ficar perto de Deus e se liberar aí das coisas ruins da vida, você vai lá e anda na escada cheia de lâmina. Eu acho que tudo de bem fazer isso, né? Então, qualquer dúvida, vá à Tailândia pedir informações sobre a sua ascensão espiritual. Vamos ouvir uma música, porque eu tô meio triste, porque eu falei essa notícia já uma vez e a gente não gravou e não deu certo, eu tava sem microfone. Mas a vida é cheia de imprevistos mesmo, né? Vamos ouvir uma música aí e desencanar dessa tristeza. Gesualda parou com o morro, pois ela estava no alto, mas não estava por cima. Moça simpática, prendada no ginasial completo, toda certinha, ainda donzela pra ninguém botar defeito, cheia de afeto. Desceu pra ver de perto o asfalto quente, sentir a brisa e a água salgada do mar molhando seu corpo delgado. Procurou um emprego e achou. Foi trabalhar num duplex na zona sul, de cozinheira de forno e fogão. Lá, lá, lá, lá, lá. Tão pura, tão linda, pois um moço simpático que ia no seu carro meio apressado, com bandeira e tudo, com bandeira e tudo ao Maracanã. Do que olhou pro lado, parou, saltou, levou um papo, e a linda simpática donzela ele amarrou. Hoje Jesualda é feliz, casou de véu e grinaldas, e agora espera, baby, espera, baby, no exterior. Espera, baby, no exterior. Salve simpatia. Lá, lá, lá, lá, lá. Jesualda, lá, lá. Jesualda merece. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Livre Capivara 96.1 FM. Eu sou a Baca. Esse é o Desinformando. Hoje é segunda e aqui a gente está falando várias coisas nada a ver que aparecem na internet, para lembrar que é bom as coisas nada a ver de vez em quando, porque senão você fica doido e quer fazer atos políticos, e a gente não pode deixar isso acontecer, né, gente? Então tem que ter um monte de desinformação para quê, né? A diversão favorece a resignação, né? A gente esquece de todas essas coisas e... Pra que é que eu vou na rua? Vou abrir internet, vamos ver as notícias, né, gente? Notícia legal. Eu vou falar isso aqui que eu achei legal também. Essa aqui não, essa outra aqui. Suzana Vieira. Suzana Vieira, quem é essa mulher? É aquela atriz lá. Aquela atriz lá. Aquela atriz que, como lembrou nosso amigo Massacration aqui, é aquela que fez aquelas fotos... Voltou. É, aquelas fotos da corrupção. Gente, o microfone tá com mal. Vai se foder. Tchau, Kapivarovski. Olha, eu acho que hoje tá. Eu tô zoando muito a vida e a existência, e eu tô sendo castigada pelo cosmos, porque dá pau no microfone, dá pau em tudo, tá uma loucura. Então tá, Suzana Vieira é aquela mulher lá, que, daquelas globais, que tirou aquela foto assim, oh, contra a corrupção, com aquela cara de estou triste porque o mundo é corrupto e tal. Então, olha que engraçado, ela foi parada numa blitz da Lei Seca no Rio de Janeiro. Lei Seca é quando você tá lá enchendo a cara e pega o carro, né? Aí não pode. ela aproveitou, né, foi curtir o espetáculo, tal, foi curtir a balada e foi parada na lei seca. Ela passou pela fiscalização e aí o que ela fez? Ela tirou uma foto com os funcionários do local, né? Então ela fez uma pose e tal, e ainda falou assim, ela colocou a foto no Facebook e colocou Operação Lei Seca, eu apoio. Tudo bem, não importa se ela foi parada pela Lei Seca, o que importa é que ela apoia, né? Então, gente, Suzana Vieira é gente boa pra caramba, né? Conte com ela pra tirar dúvidas aí sobre as leis e tudo mais. E vamos ouvir outra música, porque eu não quero falar mais essas merda, cansei. Písalo, se regó, oh, no. Se te olvidó que el tiro no tiene vuelto, no, oh, no. Se regó, me tíralo, tíralo, pásalo, písalo, se regó, oh, no. Se te olvidó que el tiro no tiene vuelto, no, oh, no. Entra mi flow, entra mi clan, mi voz como Jackie Chan. Que es lo que dan, mil cuentos, mil promesas que enganchan. Yo sí, yo fui, lo que te digo, people. El dinerito es el gobierno quien lo roba, chico. Habla tú, habla, como si yo te fuera ajeno. Habla tú, habla, política cochina, vemos, pero que bola, porque bueno, tú esperas que bola, que vuelta. Así que juega, juega por la acera verdadera. Tíralo, tíralo, pásalo, písalo. Todos los cuenteros, los que dicen verdad no son tantos. Dime cuántos y dónde los veo. Dime cuánto les costó llegar. Y si son buenos, no es por nada pero no dan ya. Nervios ni miedo, la mentira puede correr años. Tiene genios, eso no lo niego. Recordando los tiempos de antaño, solo puedo quitarme el sombrero. Lo que tengo es musicalidad, viene de lejos. No es robado ni copiado, es más, es heredado, es otra edad. Me tíralo, tíralo, pásalo, písalo. Hacer ego, oh, no. Se te olvidó que el tiro no tiene vuelto, no, oh, no. Hacer ego, me tíralo, tíralo, pásalo, písalo, hacer ego, oh, no. Se te olvidó que el tiro no tiene vuelto, no, oh, no. Hacer ego. Quedó víctima de una vez que yo no entré en el juego. Dependencia en los mentirosos y embusteros viejos. Para el que se atreve está poniendo en juego su pellejo. Tremendo bla bla bla, tremendo guan guanco, numerito. Recoge al viejo que su tiempo ya ha pasado. Ahora camina de lado, embustero. A mi estilo te canto mi negro. Me tíralo, tíralo, pásalo, písalo. Hacer ego, oh, no. Se te olvidó que el tiro no tiene vuelto, no, oh, no. Hacer ego, me tíralo, tíralo, pásalo, písalo. Hacer ego, oh, no. Se te olvidó que el tiro no tiene vuelto, no. Pasa, oh no. Si no esperas, desesperas, así que, oh no. Ya te pasó una vez, tonto si no lo ves. Oh no, oh no, oh no. La mentira no pasa, oh no. Si no esperas, desesperas, así que, oh no. Ya te pasó una vez, tonto si no lo ves. Oh no, oh no, oh no. Mentira no, tíralo, pásalo, písalo. Hacer ego, oh no. Se te olvidó que el tiro no tiene vuelto, no, oh, no. Hacer ego, oh, no. Rádio Livre Capivara, 96.1 FM, esse é o Desinformando, falando tudo aquilo que você não precisa saber, mas que é informado, mesmo assim. Falando aqui, na segunda-feira, várias babaquices que aparecem na internet aí, pra gente pensar. Pra pensar várias coisas, né? Pode não pensar nada e achar legal, pode pensar que bosta, né, mas achar divertido, ou pode pensar que bosta, que programa ruim, essa Rádio Capivara é uma merda. Mas não julguem a Rádio Capivara por mim, eu sou só a Baca, tô aqui perdidona, tá? Fica de boa. Vamos ver aqui mais uma notícia daquelas do Desinformando, assim, aquela tosca, né? Sabe aquele cara, o Toninho do Diabo? Toninho do Diabo é um cara que se candidata politicamente há 1000 anos, né? E aí ele tem uma reportagem que foi feita com ele, que eu não vou passar porque, né, puta chatice, mas o Toninho, ele tem um nome, né? O nome dele não é isso, o nome dele é Antônio Aparecido Firmino, firmeza. O Toninho do Diabo, alcunha famosa do candidato, concorre ao cargo de deputado federal por São Paulo, pelo partido chamado, nada mais nada menos, Solidariedade. Meio estranho isso aí, né, cara? Esse diabo tá meio confuso, assim, sobre seus preceitos morais. Enfim, esse partido é coligado com o nosso amigo PSDB, né, do Alckmin, do Aécio Neves. Na hora que você votar, sabe, né, quem tá com o diabo? Quem tá com o diabo? Mas não pode fazer a campanha eleitoral na rádio, tô no jaqueta. Mas ele falou o seguinte pro pessoal, ele falou assim, ó, eu estou amassando esse pão, porque a entonação é minha, tá? Mas enfim, eu acho que ele falou desse jeito. Eu estou amassando esse pão porque os políticos amassam o pão do povo. Eu estou repartindo o pão de verdade. O pão amassado. Tipo, vai repartir o pão que ele amassou? Não tô entendendo, né? Parece que ele falou, deu essa notícia aí, deu essa proclamação, sei lá, essa declaração, histérico, conforme a reportagem, em frente ao mosteiro de São Bento, na capital paulista. Então, o cara é herege, herege. A música chama a Tô. Pera aí, vamos ver aqui. Nosso amigo Massa Christian pediu uma música porque ele falou que tem tudo a ver com esse programa. Vamos ver. Chama Tô, do Tom Zé. Ah, eu tenho que apertar o Enter. Não, não apareceu. Ih, então vai lá. Enquanto isso, vamos discutir sobre, então, o papel da informação nesse mundo. Você acha que a informação gera conhecimento? O que você acha, Massa Christian? Com certeza, né? Todo conhecimento, ele é fruto de alguma informação, né? Desde dos seus sentidos, né? Até da sua reflexão, né? Acho que o conhecimento, ele é gerado a partir de informações, né? Mas vamos pensar, essas nossas... Bom, as informações, ok, né? Mas a gente vive um momento onde tem esse excesso de informação, que tem essa cara de informação, tipo, Suzana Vieira tira foto com os guardas que parou ela por causa da lei seca, né? Ou notícia, tipo, os caras ficaram lá, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que me aflige às vezes, né? Porque se por um lado a internet pode garantir que nós tenhamos muita informação sobre questões políticas importantes, internacionais, né? Junto com isso, né? Então você abre o seu Facebook e aí você vai ver lá um site falando sobre a guerra na Síria, a Palestina, a morte em vários lugares. Aí embaixo tem assim, 25 gatinhos fazendo coisas lindinhas. Aí você pensa, pô, mó mal, né, cara? Lá na Síria tá foda. Mas, ô, vamos ver os gatinhos tão bonitinhos. Esse mesmo meio que pode te dar esse tipo de informação também pode te dar esse acalento, né? A essa dor que é gerada dentro de nós, né? Tem um grande autor que eu gosto, que é o Theodor Adorno. Adorno, já internalizei o dialeto São Carlense. O Adorno, ele fala que a diversão é o único meio para... É o único meio não, né? Mas é um meio para a resignação, né? E é isso, né? Ele fala sobre indústria cultural e vai dizer sobre como a ascensão de um tipo de arte, e aí eu coloco no meio um tipo de informação também. Só eu tô zoando o Adorno, né? Mas enfim, eu coloquei porque eu quero. O programa é meu, essa porra, foda-se. E aí ele fala sobre isso, né? Sobre como as pessoas têm que acessar algum tipo de arte para que elas consigam sobreviver à vida que elas levam, que é uma vida de exploração e uma vida injusta. E eu acho que nesse meio vem esses bandos de notícia idiota. Mas aí a gente vai ouvir uma música que chama Tô, do Tom Zé, para falar essas merda toda aí. Tô bem de baixo pra poder subir. Tô bem de cima pra poder cair. Tô dividindo pra poder sobrar. Tem um passarinho. Desperdiçando pra poder faltar. Devagarinho pra poder caber. Bem de leve pra não perdoar. Tô estudando pra saber ignorar. Eu tô aqui comendo para vomitar. Eu tô te explicando pra te confundir. Eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar. Tô ficando cego pra poder guiar.

O professor sul-africano foi demitido depois de ter incitado 3 estudantes do ensino médio a colocarem piercing no pênis e de tê-los levado à loja para que presenciassem a instalação deste adorno erótico em suas próprias partes íntimas, informou a instituição de educação. E aí eu quero saber, minha gente, por que esse cara foi demitido, né? Mas enfim, por que isso é uma notícia, né? Qual que é o papel que a informação, que eu julgo muitas vezes como desinformação, tem na vida das pessoas? Você que trabalha, chega em casa cansado, abre a internet, vai ver um site de notícias. Ou ao contrário, sai para trabalhar de manhã e antes de sair vai ver as notícias. Chega no trabalho, abre o site de informação para ver. Aí você vai ver isso, vai ver o que eu já falei hoje, né? A Suzana Vieira foi pega no Lei Seca, tirou foto com os caras. Vai ver que o Toninho Diabo, que é do Partido Solidariedade, falou que ele está distribuindo o pão que o Diabo amassou, mas é um pão, né? De repente, isso parece que é importante. E aí, por que é que raio, diabo, cacete, isso é uma notícia, né? O que isso quer dizer? Então, eu estou explicando para te confundir, mas estou te confundindo para te esclarecer, tá? Vamos ouvir mais um som aí, esquecer toda essa dor da vida. E lembrando que esse programa foi cheio de emoções, porque tivemos muitas falhas aqui, inclusive a presença de uma música, e uma música não, né? De várias opções de música que chama Sabiá. Sabiá são sabiás cantando, né? E foi super legal. Mas enfim, vamos ouvir uma música de bom instrumental para ficar calminho, né? Esse foi o Egberto Gismonte numa grande viagem, meu Deus do céu. Esse é o Desinformando, eu sou a Baca, essa é a Rádio Capivara, é 96.1 FM, falando tudo aquilo que você não precisa saber, mas que é informado mesmo assim. Vamos com mais uma desinformação aí das internets? Olha essa aqui, rolou um sequestro em algum lugar, em Brasília. E aí descobriu que a arma do sequestrador, que fez um cara refém por 7 horas era uma arma de brinquedo. Era pegadinha, guglu e aí é, né? O cara tinha umas bombas que estavam no colete com ele, mas ninguém analisou para saber se a bomba era de verdade ou não. Porque aí, se a arma for de brinquedo e for a bomba de verdade, aí é foda. Mas se for a arma de verdade, a bomba de brinquedo, também é foda. Mas se for tudo de brinquedo, aí, gente, aí é sacanagem, né? Um cara ficou refém 7 horas com uma pessoa que estava com uma arma de brinquedo. Adoro. A internet nos favorece com esse tipo de informação, que é uma grande desinformação que serve para absolutamente nada, né? E tem mais uma coisa aqui, ó, legal, isso aí é pros Corinthians, eu sou corintiana também, então vamos lá, ó. O Corinthians fechou um acordo e vai virar tema dos Simpsons. O Corinthians e a Fox oficializaram nessa segunda-feira uma parceria para a vinculação do clube aos personagens do desenho animado Os Simpsons. Pois é, o time se tornou o quinto time do mundo já a assinar um contrato com a Fox. E isso quer dizer o quê, né? Na verdade, vão ter produtos que envolvem os personagens dos Simpsons que vão usar a roupa do Corinthians. Então, você pode comprar taça, caneca, copo, caderno, roupa, mochila, lancheira, squeeze. E qualquer merda que você quiser comprar dos Simpsons, você tem uma opção deles com a roupa do Corinthians, né, gente? Eu acho que vai Corinthians, é o que tem pra hoje. Vamos ouvir mais um som aí e desencanar essas coisas. My favorite flavor, cherry red. my fine. You get what you need. In her glass was a bleeding man. She was practiced at the art of deception. Well, I could tell by her bloodstained hand. It's just my fine. Rádio Livre Capivara 96.1 FM, eu sou a Baca, esse é o Desinformando, falando tudo aquilo que você não precisa saber, mas que é informado mesmo assim. A ideia desse programa é pegar as principais notícias da internet e tentar entender por que raio isso é uma notícia, qual o papel que esse tipo de informação cumpre na sua vida. Como diria o Tom Zé, eu estou te explicando para te confundir e estou te confundindo para te esclarecer. A gente começou o programa de hoje falando sobre uns caras na Tailândia. Na Tailândia tem uns caras que fazem um ritual lá, enfim, eles são vegetarianos, mas além disso eles também fazem um ritual de automutilação, dentre as quais eles, as coisas que eles fazem é, enfim, cortar a pele e subir uma escada cheia de lâminas no chão, né, para pisar nas lâminas e tal. Inclusive eles também andam em brasas quentes. E aí, olha só, uma outra notícia que tem a ver com isso, mas totalmente contrário, né? Uma empresa vai indenizar um funcionário que foi obrigado a andar em brasas em um evento motivacional. Olha que belezinha. Uma distribuidora de medicamentos vai ter que indenizar em R$50 mil um funcionário de Belo Horizonte, em Minas Gerais, que foi obrigado a andar com os pés descalços num corredor de carvão em brasas durante um treinamento motivacional da empresa. Que é esse tipo de loucura, né? Que você acha que quando você pisa em brasa quente, você se torna uma pessoa melhor, porque você superou, além do mais, a sua limitação de andar em brasa quente, né? Brasa quente realmente é um fator que faz você crescer como pessoa. O trabalhador disse que ele e os colegas foram obrigados a caminhar em um corredor de 10 metros, cara, de carvão incandescente durante um evento motivacional da empresa. No processo, ele disse que a participação no treinamento comprometeu não só a sua saúde, mas sua integridade física, inclusive de todos que participaram do evento, né? Na Justiça Trabalhista, a empresa confirmou que realizou o treinamento mesmo, mas alegou que a atividade foi promovida por uma empresa especializada e que a participação não era obrigatória. Mesmo assim, uma das testemunhas destacou que todos, até os trabalhadores deficientes físicos, foram obrigados a participar do treinamento e que alguns tiveram queimaduras no pé. Claro, se você vai pisar em uma brasa quente, seu pé vai queimar, né? E aí, aparentemente, isso aí é uma grande elevação pessoal, né? Para os caras da Tailândia que fazem isso porque eles querem, eles realmente acreditam que estão entrando em contato com um Deus que, enfim, leva a um crescimento pessoal e tal. Nesse caso, não. Eles só tinham que andar lá para manter o salário. Puta mundo injusto esse, né? E se é o Desinformando, falando tudo aquilo que você não precisa saber, mas que é informado mesmo assim. Como diria nosso amigo Adorno, a diversão favorece a resignação que nela quer se esquecer. Então, vamos tentar entender qual que é o motivo desse tipo de informação, né? Vamos ouvir uma música aí para desencanar disso. E encerrar esse programa também, porque eu tenho coisa para fazer, né? Fiquem aí com o Steppenwolf. E semana que vem tem mais Informando. Se der, se não der, não vai rolar. Mas aí eu tô aí. Segunda-feira é o dia. Até lá. Tchau, gente.